O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez para darmos início à nossa campanha de conscientização das causas psicossociais da destruição da humanidade como um todo, dos seres humanos e da vida no nosso planeta Terra. Dr. Kep, psicanalista, filósofo, cientista social, desenvolveu um trabalho único, que é um trabalho de socioterapia. Mas essa socioterapia, ela é baseada nas descobertas que ele efetuou a respeito da vida psíquica do ser humano. Mas não só nisso, nos princípios da metafísica, da própria teologia, da filosofia e da ciência. Portanto, a trilogia analítica, ela pode ser aplicada à sociedade com muito melhor resultado do que qualquer outra ciência social, porque ela engloba todos os campos do conhecimento. Então, nós aqui, que temos uma clínica de psicanálise, estamos atendendo clientes em sessões individuais e de grupo, temos um spa no sul de Minas, onde nós aplicamos os programas de saúde, de trilogia analítica, convidamos a todos vocês para entrarem nos nossos sites, nós temos programas de televisão, livros. Nós fazemos uma campanha mundial em diversos países, mais de 200 canais de televisão passam os nossos programas Stop a Destruição do Mundo. E então, essa ciência, ela vem sendo um fator de melhoria de qualidade de vida formidável. Vocês que quiserem saber mais, acessem o nosso portal www.trilogia.ws. O nosso telefone é 3032-3616, código 11, em São Paulo. Olá, Dr. Kep. Eu gostaria de falar o seguinte, que no estudo que eu fiz sobre o ser humano, eu notei, através da metafísica, através da experimentação, principalmente, que o ser humano teria na base um elemento são, um elemento perfeito. Por esse motivo é que o ser humano poderia ficar doente, porque se ele não tivesse uma certa perfeição fundamental, ele não poderia ter doença, né? A doença vem, vamos dizer, de uma privação ao bem que ele tem. Então, o que eu notei no aspecto fundamental, a metafísica, principalmente a escolástica, que foi considerado pelo Russell a melhor filosofia que o mundo tem, ela considera o ser humano e todas as coisas que existem com três elementos básicos fundamentais perfeitos. Primeiro, o bem, que todo ser humano tem no fundo uma bondade, tem um bem, e que é formado assim pela própria natureza, vamos dizer, pela criação. Um segundo elemento seria a verdade. Verdade é a realidade, que todo ser humano tem na sua estrutura uma tendência para a verdade, para a bondade e principalmente para um terceiro elemento, que seria a estética. Então a metafísica e também a experimentação que nós fizemos com o cliente durante muitos anos é que o ser humano, ele não é só doente. Porque todo mundo, né, todas as pessoas têm a chamada neurose. Então falam que de médico e de louco, todos temos um pouco, né? Um pouco, talvez muito mais do que pensamos. Mas a verdade é que essa sanidade que nós temos, que quando contrariada, omitida, uma, vamos dizer, uma deformidade qualquer na estética, na verdade, no bem, é que torna o indivíduo doente. Então, a sociedade, é semelhante ao ser humano. Se os senhores notarem, existe um número muito grande de pessoas que fazem excursões, né? Então, o gosto de grande parte da humanidade é ir, por exemplo, num outro país, seja na Europa, Estados Unidos, no Oriente, mesmo na África, para ver as coisas bonitas que aquele país tem. Então, é visitar museus, é ver as ruas, é ver as vitrines, é ver a vida daquele povo, que se é mais adiantado, vamos dizer assim, ele conserva mais a beleza, a verdade e a bondade também. Então, a própria civilização, ela gira em torno desses três elementos que formam a sua base. Agora, eu vou perguntar aqui a Helena Melander, ela é uma jornalista sueca. O que que ela acha dessa questão da sociedade, porque o ser humano, que ele não consegue se adaptar à sociedade, é um sinal que ele é muito doente. Então vamos ver, Helena Melander, o que que acha dessa questão social. Então, como o senhor fala, né, que o grupo é mais são que o indivíduo, né? E a gente verifica isso na sociedade, inclusive na Suécia. Eu estou escutando um CD agora sobre a história da Suécia, que é uma monarquia, né? No passado, o rei tinha a total autoridade. E a gente verifica na história mesmo, acho que aconteceu umas 3-4 vezes que o povo, quando o rei começa a ficar muito louco, muito fora da realidade, o próprio povo tira o rei do trono, né? Para colocar uma estrutura mais equilibrada. Isso significa que a sociedade mesmo, ela tem um equilíbrio de corrigir, né, as partes mais desequilibradas do grupo, né? E eu verifiquei a mesma coisa. Eu estava assistindo um documentário sobre o grupo Beatles, né? E eles fizeram muito sucesso, todas aquelas músicas bonitas, né, quando estavam em conjunto, né, como um grupo mesmo. Agora, cada indivíduo deles, né, depois que eles se separaram, né, não fizeram tanto sucesso, já teve uma decadência. A mesma coisa aconteceu com o grupo sueco ABBA, né, que juntos eles fizeram um super sucesso, músicas maravilhosas, mas depois cada um também não conseguiu muita coisa. Então, realmente prova essa teoria que o senhor está colocando. Então, a sociedade funciona como ser humano, né? Tem todos os defeitos que um ser humano pode ter, por exemplo, de inveja, de arrogância, né? Sociedades mais desenvolvidas são muito arrogantes. Ou então também até de criar guerras e atritos entre, vamos dizer, os povos. E o povo, propriamente, ele é inocente, ele é vítima dos poderes, né, que podem ser, no caso da Alemanha nazista, nos Estados Unidos atualmente, o poder que pode ser muito desequilibrado e produzir guerra, vamos dizer, em malefício do povo. Eles fazem as guerras para os interesses econômicos deles, os poderosos, né? E depois jogam o povo como bucha de canhão para morrer. Vamos ver agora a dentista, a odontóloga Vassinha Sgrinelli, uma comparação que ela faz entre doença e questões assim bucais. Então, eu noto assim nessa questão que o senhor falou de adaptação à sociedade, que esses clientes assim que eu atendo, que não trabalham, que são mais isolados, assim, que tem mais um problema assim até de não se adaptar à própria família deles, que essas pessoas são mais doentes, tanto nas questões bucais como também psiquicamente. Dá para notar essa diferença. Então, nota a questão de cárie, assim, de questão de bruxismo relacionada com essa falta de sociabilidade. Isso. Essas pessoas têm bem mais problemas, né, por causa dessa atitude, assim, de se isolar, essas então, atitudes. Então, só fazer tratamento dentário não resulta num resultado totalmente são, né? Não. Se não fizer tratamento da vida psicológica, a pessoa vai ter sempre problemas assim graves, né, na boca. Exatamente, sempre precisa de uma conscientização e também, né, dessas atitudes assim de até buscar os dentes, o trabalho. Né? Até os problemas dentários vêm da vida psicológica, né? Exatamente. Mas a classe odontológica, quando a Marcinha chegou aqui da França, de Portugal, dos Estados Unidos, nem sempre recebeu bem nessas ideias. É, hoje já tem mais uma divulgação disso, as pessoas usam, até nem falam, né? Nem comentam de onde veio a fonte, né? Mas que livro que a senhora escreveu? Escrevi Odontologia do Terceiro Milênio, Trilógica, que foi distribuída em todas as universidades do Brasil, né? E que mudou, em grande parte, a odontologia, né? Mudou, dá para notar. Agora vamos ver a nossa francesa, a Luciara, que sempre amou a França. O que que ela gostaria de falar? Então, doutor Kepp, pelas novas descobertas do senhor sobre a questão social, o senhor tem um capítulo no Reino Divino que o senhor fala que vivemos num paraíso terrestre, mesmo negando. Então, estava vendo que a estrutura social assim, mais inata, ela é boa. Então, eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, a escola sabe quando... Ela sabe o que é bom para os alunos. Numa reunião de pais e mestres, mesmo que tenha um pai ou outro que está fora, assim, todos têm um consenso geral do que é bom para os filhos. E tem uma escola, 1º de maio, que a diretora da escola faz uma aplicação da trilogia analítica na escola. Ela, já há muitos anos, ela fala que agora já criou uma energia na escola que a força do grupo é muito forte. Então, se chega um aluno muito fora, muito invejoso, muito fora do esquema da escola, ele já entra naquela onda positiva que ela fez na escola dela pela trilogia analítica que o senhor fez. Então, a criança já melhora, porque já entra na força positiva do grupo. Então, o que a Luciara quer dizer, acho que é isso, né? Que a escola é superior aos alunos. Então, se um aluno reclama muito da escola e não aceita, e é insubordinado, é sinal que ele é muito doente, não é isso, Luciana? É. Inclusive, os alunos muito isolados, aqueles crimes nos Estados Unidos, agora recentemente na Finlândia, de alunos que matam colegas e professores, o relato dessas pessoas é que elas eram muito isoladas. Não se adaptava à escola. Então, notem os ouvintes, né, que o isolamento que a pessoa começa a fazer na vida, seja até mesmo na adolescência, na mocidade, começa a indicar, vamos dizer, o começo de uma doença psíquica. Que a pessoa que não é sociável, ela tem uma doença, qualquer início, né, uma doença psicológica. Agora vamos ver o doutor Ademar, né, que trabalha no pronto-socorro, a experiência que ele tem nesse campo. Então, doutor Kepp, porque a gente nota que as pessoas, assim, a doença em si, ela está ligada, em termos quantitativos, ao maior isolamento ou não que ela tem da sociedade. Então, quanto mais isolada ela é, mais afastada do trabalho, né, ou assim, tem dificuldades afetivas com a família, esse vai ser o doente, né, mais grave em si. Então, com isso aí a gente dá para tirar algumas conclusões. Por exemplo, assim, quando se interna um paciente psiquiátrico, por exemplo, praticamente está se isolando ele da sociedade. Então, para não lidar com a doença. Então, seria assim, até importante talvez que esses doentes tivessem mais contato com a sociedade para voltarem a ter uma energética melhor. Vamos supor, a questão da medicação também, que a pessoa entra na depressão, fica rebaixada, né? Decaída também, a pessoa acaba se isolando mais ainda. Porque na sociedade a gente tem a oportunidade de ver as coisas boas e ruins. Então, se o indivíduo sai dela, ele perde essa consciência dos bens e dos males da sociedade. Então, o senhor é partidário, né, de que não haja, vamos dizer, internação, né, como faziam nos hospitais, nos sanatórios, né, nos hospícios, de isolar, é como na prisão, né, doutora Ademar? Se uma pessoa é colocada numa prisão, A questão não é que a prisão vai corrigir a pessoa, mas piora por causa do isolamento social. Então, a mesma coisa na questão dos hospitais, dos hospícios, né? A pessoa que é colocada isolada numa cela, por exemplo, ela tende a piorar a saúde mental e não a melhorar. O senhor está de acordo? Com certeza, né? Porque a pessoa ela perde o contato, que no fundo é a realidade que a pessoa tem e a sociedade, né? Então corta esse vínculo mais importante na vida, né? Não só afetiva dela, mas como meio de saúde também. Então essa tendência atual, né, de não, vamos dizer, não internar mais é fundamental. Quando eu trabalhava no HC, vinha no pronto-socorro um monte de gente dizendo assim, eu quero me internar. Mas por quê, né? Para escapar da família, escapar da sociedade. Então note que essa ideia já demonstrava assim um problema mais ou menos grave mental. Então, era, o exemplo era dentro dessa linha, doutor Kepp, que está se conversando, dessa questão da sociedade, né, como uma entidade, ser mais equilibrada que o indivíduo isoladamente, porque a sociedade em si, na base, é boa, bela e verdadeira. Então, essa questão que o grau de isolamento mostra o grau de doença da pessoa. E para compreender melhor este processo, eu trouxe aqui um exemplo do livro do senhor Terra, o Planeta Ilusório, de um diálogo, né? Que a pessoa diz assim, não gosto da aproximação dos outros. E aí o senhor pergunta, a que associa aos outros? Aí o cliente diz, agressão contra mim. Então o senhor mostra para ela, a senhora põe nos outros o que projeta neles, criando uma enorme fantasia sobre a humanidade. Quer dizer, ela, a projeção dela, que ela tinha o problema de agressividade, ela projetava nas outras pessoas, achando que os outros é que estavam prontos para agredi-la constantemente. Ou seja, um delírio que ela criou. Então, a pessoa ficando no isolamento, o que, que acontece? Ela vai continuar alimentando esses delírios, né? Alimentando a doença que tem. Isso é perigoso. Eu, nesse capítulo sobre a questão social, eu escrevi o seguinte, que a sociedade é sempre mais perfeita do que os seus componentes. O que, que vocês acham disso? Então, é justamente essa questão, que isoladamente ninguém consegue viver com equilíbrio, porque vai acreditando muito nos próprios delírios, nas ideias erradas, e é muito prejudicial, né, para a pessoa. Então, essa educação, né, que principalmente a psicologia moderna trouxe, né, do indivíduo contra a sociedade, o que que acha? Vai acabando criando indivíduos doentes, né? Que acham que eles têm que sair da sociedade, né? Sair então, fora. Então, o indivíduo contra a família, contra os pais, né? Quer problema falar? Da internet, né, doutor Kepp? Que o senhor, que eles estão aqui todos comentando, aqui na sua volta, que a internet favorece muito a esse isolamento social. Exatamente. Agora, é importante também lembrar, né, que geralmente os poderes, alguns grupos secretos, sociedades ou políticos, eles pegam o poder para atacar a sociedade, né, e para criar uma vida difícil para a população. Isso também é interessante de não esquecer. Então, quando o povo se revolta, ele não deveria se revoltar contra a sociedade, mas contra alguns elementos, alguns indivíduos doentes que galgaram cargos de dominação para atacar a sociedade, explorar, fazer mal. Então, Cláudia, numa questão assim muito estudada, eu fiz no meu livro, Metafísica número 3, que a sociedade secreta, se é secreta, então é uma sociedade muito doente. Ah, doutor Kepp, é muito bonito esse estudo que o senhor fez. O senhor chama, inclusive, essas sociedades secretas como o inconsciente doentio da sociedade, que é muito perigoso, porque é secreto, então se torna periculoso mesmo. Nota que um governo, por exemplo, um governante, ou então um conjunto de pessoas num país que está na direção, se são sociáveis, como os Founding Fathers, né, nos Estados Unidos, eles que trouxeram um equilíbrio muito grande àquele país. E quando entra uma pessoa doente, como Stalin na Rússia, né, Hitler na Alemanha, o Salazar, né, na Espanha, ou qualquer ditador, por exemplo, traz um desastre muito grande para o país. O que, que acha disso? Isso. E eu acho, inclusive, doutor Kepp, que se o senhor vai se lembrar, assim, todo mundo se lembra de quem? São grandes líderes que fizeram, entregaram a vida para o bem do mundo, do povo, da sociedade. Então, são líderes como o Gandhi, como a Madre Teresa de Calcutá, até os santos que são lembrados são aqueles que se voltavam para a ajuda do povo. O que, que é o povo? O povo é a sociedade. A sociedade é o povo. Fala que o povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. E, sim, a voz da sociedade humana é muito mais a voz de Deus do que um indivíduo. Por isso, Cristo disse que sempre onde estivessem dois ou mais, ele estaria presente. Então, para a pessoa poder exercer a bondade, a sanidade, o equilíbrio, a verdade, a beleza, ela precisa sempre de um ou mais indivíduos para ela, inclusive, poder ser boa. Porque vai ser bom com quem? Tem que fazer uma distinção também, né, Cláudia? A pessoa pode viver numa vida social e está isolado, quer dizer. Isso! Aparentemente vive a sociedade, mas no fundo não aceita ninguém. Doutor Kepp, é a sociedade moderna, o senhor está falando da sociedade moderna, que no Brasil isso é menos sentido, mas nos países do primeiro mundo é um horror, cada um na sua, que nem um, não é como uma colmeia, cada um tem seu casulo e todos trabalham juntos ali. Não, é todo mundo isolado, de uma esquizofrenia social, tudo como células doentes, né? Que não se comunicam. Cada indivíduo é como uma célula de um grande organismo, que é o mundo, né? E se o indivíduo se isola, é como uma célula que morre, fica sem alimentar e sem, assim, trocar, né? Porque existe toda uma troca da célula com todo o organismo. Lembra, nos Estados Unidos, a pessoa era casada, mas cada membro, o marido morava no apartamento, a mulher no outro. Isso, e aí a gente vê, né, na impossibilidade da convivência, esse problema da doença. E, aliás, nós temos programas, né, de saúde psicossocial, de saúde psicossomática, nas empresas, nas escolas, e justamente para verificar isso, que são esses tumores, essas dificuldades de relacionamento entre as pessoas por fatores emocionais, e que por serem assim censurados ou não saber lidar com a coisa, a toda empresa leva breca. Então, se vocês quiserem saber mais, entrem no site www.trilogia.ws e lá vocês vão encontrar um mundo, um novo mundo, um mundo trilógico, onde todas as coisas são feitas com essa visão desinvertida da humanidade, da realidade, como foi no começo, né? No começo lá atrás, quando o ser humano era feliz com ele, com o próximo e com a natureza e principalmente com o seu Criador. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Stop a Destruição do Mundo. Até lá.